Controle Salvador, Cometa 100. Salvador, Golo 601, estabilizado em LS, baixando CK. Golo 601, livre pouso na 10, vento 10 graus, 14 nós, altímetro no 09. Livre pouso, Golo 601. 3, 5, 7. Mike Eco Delta, Torre Salvador, 198, decimal 95. Salvador, Tan 3894. Jéssica, frequência ali. Tan 3894, autorizada chegada a Mari. Desça para 3 mil pés sem restrições. Ajuste no 09. 09, 3 mil sem restrições. Autorizada para o EDTAP, Tan 3894. Controle Salvador, o Cometa 100. Prossiga. Cometa 100, contato da Daniel Unido 160. Autorizado da presente para o Edileda. Pro Edileda 100. 4206, acorde em clique do solo após a passagem retaguarda do recolho da TAN. Está livre iniciando, portão 8, chame táxi, azul 4206. Faz a passagem de TAN, livre inicial, puxa, azul 4206. Avatango Yankee, Delta Charlie, então por quanto tempo permanecerá no sobrevoo? Sim, após regresso para Salvador, confirme. Torre Salvador, boa tarde, tá 3567, ponto por espera da 10. Tá 3567, mantém o ponto de espera. Mantém, tá 3567. M210, completional do procedimento LS que foi visto no 0, chame Torre Salvador em 11895. 1895, 6210. Obrigado pela ótima aventuração com 6210. Estacionário 6210. 6210, continua a aproximação, aguarde pista livre. Zero 01, solo 46, liga direita, solo 12, 1, decimal 9. 19, direito, obrigado. Meia 210, vento 1, 10 graus, como 3 nós, altímetro 10 no 1, livre pouso na 10. Livre pouso, 6210. 160, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, boa, 19. Batango Atlasco Zulu, confirma intenções? A intenção é um toque arremete no centro administrativo após prosseguir para pouso lá em Mar. Sim, será manter 1 no 1000 pés? 500 pés, está agora passando a rotatória. Sim, de 500 pés, escudo do controle. 1-1, então bom voo e boa tarde, azul 4206. Boa tarde, prossegue via parte principal de Alfa. Espera chegar todo o número para o fim, pode ir para o milhão, azul 4206. Tem condições de seguir para o 1-7 com base curta pela direita? Ah, tem mais que vamos. Gente, segue para o 1-7 com base curta pela direita, reporte na base para a final, Maek Eco Delta. Quanto será de base para a final, Delta? 3567, ali mantém o 1-0. Segundo, repito, mantém 1-0. Tá, 3567 ali, mantém. Previsto mais um minuto para iniciar, ok? Tô com um Boeing da companhia para ingressar no 04 e um Embraer da Azul vai passar a retaguarda. Gol no 612, autorizado a chegada mar e desça para 4 mil pés, sem restrições, ajuste no 091. 210, solo aos 47, livra à direita, solo 121, decimal 9. 219, a livrar. O gol no 601, tá visual com a Embraer da Azul taxiando através do 612? Norte, visual com a Embraer da Azul. Após o Embraer da Azul, gol no 601, ingressa Juliette, que vai prosseguir para o portão 04 após gol no 601. Depois o Embraer da Azul, ingressa para o 04, 601. Boa tarde, Atenai 6210. 210, Atenai, boa tarde, táxi livre Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette para o 612. E mantém 190, tá 32, 17. De base para final, baixado e travado, Mike Eco Delta. Eco Delta, livre pouso na 17, vento 110 graus, cono 29, altímetro no 09. Livre pouso para o Delta. Comendo 2, está livre, chame táxi. Boa noite, 56, portão 02, está livre, chame táxi. Livre, chamará para o táxi, cono 856. Controle Salvador, é o Cometa 1900. Controle 19, decimal 8, bom voo. 19, 8, tá, 357. Sim, de baixo. 1900. Controle Alcança Zulu na conta final para o SAB, vai chamar para a RG. Enche frequência livre. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3567, decolado. 3567, contato radar saída Argo, nível 360. Argo 360, TAN 3567. Cometa 1-0-0 da presente para o Edilhéu. 0-0 para o Edilhéu, grato. Alô 5, na frequência livre estacionar, PAT 4. 3217, livre decolar da 1-0, vento 1-0 graus, cono 3 nós. Livre decolagem, 1-0, 3-2. Oi, Salvador, boa tarde, Azul, 4206, ponto de espera da 1-0. Boa tarde, 4206, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 1-0. Após a corrida da aeronave à frente, ali mantém 1-0, Azul, 4206. Diz meu país, ajuste na 091. Voo no 8-6 para o táxi com 153 a bordo, 3 horas e 5, alterna Natal. Boa noite, Alfa 3217. Copiado. Direita em de Alfa, torre 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-1-1. Então, bom voo, boa tarde, boa noite, Cibeto. Em de Alfa, ponto de espera da 1-0-7-2-9-5. Controle Salvador, muito boa noite, T3217, saída da EL, passam no 1.800 pés em subida. T3217, contato radar, saída da EL, nível 360, após 2.000 pés autorizado por hoje, Leda. 2.000, Boleda, T3217. Controle Salvador, boa tarde, 2-3-3-3-90-60. 8-5-6, ponto de espera, 0-0, pronto. Gente, 1-8-5-6, mantenha o ponto de espera. Então pode ser, boa noite. Nossa, Zulu, prossiga. Iniciou do centro administrativo para ele pronto em mar, se possível, da presença para nós. Então pode esperar. Decolador 54, controle 119.8, bom voo. Controle 119.8, azul 4206. Seu novo nível será agora 370 para Recife. 370, voo no 856. Ali mantém no 0. Ali mantém na pista no 0, voo no 856. Pouca nível 390. Isso, Pouca 390, azul 4206. Zero zero Recife, 1-2-5-1. 0-0 Recife, 1-2-5-1. 3-8-9-4, complete final de chamamento do Rio Salvador em 1-9-8-9-5. 3-8-9-5, boa tarde. 1-2, o 3-ADLS, ex-Rio Pista no 0, reporte 2-0, desça para 2.000 pés, o ajuste permanente. Livre decolar da 1-0, vento 1-0 graus, cono 3, 9. Slide para voo no 8, bora. Sim, de Guardião 06, 500 pés, tipo do controle. Final para pouso na RMA. Frequência livre. Tudo. Dada Charlie, prossegui. Bianca, Dada Charlie, ciente. Mantenha aqui antes para ir com os olhos, com tudo controle. Decolado ao 56, controle 19.8, bom voo. 19.8, nada, voo no 8 ao 56. Controle, boa tarde, voo no 8 ao 56, decolou na 3.4. Voo 856, contato radar, saída PUCA, nível 370. PUCA 370, transita para onde Aracaju, se possível? Guarde. 11 foi autorizado na 10, tá? 3894. 7, chame Recife em 128 decimal 8. Chamar Recife em 288, 67, boa tarde. Mas 56 autorizado por hoje, Puca. Puca, para o gol 1856. 14206 autorizado direto, Romeu Fox 098. Direto, Romeu Fox 098, azul 4206. O serviço radar terminado com milha sudoeste de Salvador, chame Léo Zéon 201. Padaria, batendo, pego novo em Bereco, prossiga. Está no nível 140? Sim, chegou a transferência para o centro. Ok. Tango November Eco, autorizado São Paulo Congonhas, nível 400-400, via Pezulu 10, até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, Bridge após Interceptor, Pezulu 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após direto Pirassununga, Papai Índia Romeu, decolada 17 com curva à direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5555. Controle 119 decimal 8. Dois sete três, desse para país, ajuste na 09. Tremeu aí, obrigado. A torre 118, decimal 95 para acionamento táxi decolagem, altímetro 10-11. Então, bom voo e boa tarde, Tango November Eco. Salve Salvador, boa tarde, Oxanea. 6259, com a Romeu, delegação Guarulhos. Boa, só um minuto, copy, Oxanea 659, preparada a Leda Bridge. Guarda. Recife, em 12685. 2085, azul 4206. Patrulha, Guardião 06, 3 minutos para o pouso, distante 6 milhas. Guardião 06, chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. É, obrigado. Guardião 06. Siga. Estou distante 6 milhas para ingresso na final do Graé. Estou aqui no através da rotatória, estimando em 2 minutos e meio o pouso. Visual, acompanhe da Gol na sinal da 10. Relativo, visual. Continue a aproximação, será o número 2, após o Bain da Gol, o Guardião 06, reparte sinal de 2 milhas. Certo. Também 1-2, livre pouso na 10, vento 10 graus com 139, altímetro no 09. Livre pouso, Gol 06, 1-2. Tango November Eco, prossiga. Finalmente já para o táxi. Possível coordenar com o Recife a Projeto Aracaju com o 856? Com o 856, foi coordenado com o Recife, mantenha o perfil da saída. Mantenha o perfil da saída, obrigado pela informação, senhorita. Com o Boeing na final, a cruzar o eixo do 17, prosseguir direto para o Graé. Afirma, Guardião 06. Relativo, então vou cruzar o eixo do 17, mantendo separação do Boeing, direto Graé, Guardião. Vento 110 graus com 29, altímetro no 09, reparte solo controlado, Guardião. Vente. TAM 3567, Recife, no 288. Boa tarde, aqui Delta Charlie, prossiga. Segue para 197. Afirmo. Gente, segue na final da 197, a partir de 3 milhas. Claro. 612, solo 03, libra direita, solo 12, um decimal 9. Boa tarde, China 201, Galeão número 2 para cópia, aguarde. Prepara da Eula e da Bridge, só um minuto. A sua escuta, obrigado. Estabilizar. Obrigado. Alfa, após Juliette, portão 02. Na 6259, cópia. 6259, do Oxané Guarulhos, nível 360, está autorizado via Pêndulo 10 até Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepta Pêndulo 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo até Zulu, após direto Trive e após conforme. Decola da 10, curva à direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5565, controle 119, decimal 8. Autorizado, Guarulhos, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita da El, foi após a pessoa do fundo meia, BRT, Trive, Fácil, Fácil. 8-6-9 da Chané, no portão 10, chame pronto, pushback. Solo 04, frequência livre. Na 6201, cópia. Escuta. Na 6201, Galeão, nível 360, está autorizado via Pêndulo 10 até SMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, SMAP, após direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar Lúvito, após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, aciona 5574, controle 119, decimal 8. Autorizado então, Galeão 360, vai via Pêndulo 10, SMAP, Lúcio, Barbacena, pois conforme, decola da 10, primeira direita, da El, Leda, Bridge, 5574, 198. Botão 62, chame pronto, chama 6201. Chama lá pronto. Oi, boa tarde, é o 273 da Gol, 7.5 milhas da cabeceira. 1273, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguarda. Delta Charlie na curta final. Sente Delta Charlie, livre pouso 917, ventuno no 0 graus como 2 nós. Vale. É Guarulhos, na posição 11. Boa tarde, 397. Informação Quebec, informação agora é Romeu. Informação Romeu. Para Guarulhos, nível 340 está autorizado via Pêndulo 10 até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, após intercepta Pêndulo 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme. É decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5576, controle 119.8. Autorizado nível 340 Guarulhos, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, decolada 10, na Dael, Leda Bridge 5576 e 119.8, 38897. Correto, está 3897 no portão 11, chame pronto, pushback, acionamento. Chama na 3897. Alô, Salvador, uma boa noite, voo no 601, autorização para o Galhão. Tente dar informação, ativa, posição 04. Cargo 601 Galeão, nível 360 está autorizado, via Pesolo 10, até SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, SMAP, após direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar Lúvito, após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após Conforme. Decolada 10, com curva direita, após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5567, controle 119.8. Autorizado nível 360 para o Rio de Janeiro, Internacional, por Carlos Jobim. É, colo da 10, curva direita, na saída da El, Lida, Bridge. Era via Pesolu 10, SMAP, Lúcio, Barbacena. 5567, aciona, 198, controle, golo 601. Botão 4, chame pronto, golo 601. Altímetro 1011, 5 a bordo, táxi, livre o táxi, chama para ingresso, Tango November Echo. 273, solo 09, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita, 29, Salvador. Boa tarde, bom, 273, vibrando, escuta. 3, boa tarde, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 273. Ingresso é parte, alinhado e pronto. Aproximando da Juliette, Rono 273. Juliette, portão 03, o Gon 273. 1273. Autorizado, chama 6259, chame táxi. Autorizado, chama táxi. Livre decolar da 17, vento 100 graus, cono 1, nós. Lota 3897, pushback de treinamento, posição 11. 11, aguarde o Lota 3897, número 2 no setor. Aguardando. November Eco, decolada 114, controle 19.8, bom voo. 198, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, o Papatango Tango November Eco. Papatango Tango November Eco, contato radar, saída da EL, nível 400. São 400 da EL. Papa Romeu, uísque, Romeu, Romeu, oceano, identificação, autorizada em chegada a mar e desça para 3 de meu país, sem inscrições, ajuste em Salvador na 091, autorizada da presente para o GITAP. Foi reportado. Uísque, Romeu, Romeu, autorizada em chegada a mar e da presente, vou na proa de GITAP, desça para 3 de meu país, sem inscrições, o ajuste na 091. Tá, Sérgio 6259 com 151 a bordo, 3 horas e 50 ao Pernambuco. Principal Índia e Alfa, Ponte Esperança, Rio Nuno 8, decimal 95, altímetro 1011, bom voo, Sérgio 6259. Pátio Índia Alfa, Ponte Esperança, Rio 1895, acho que é bom. Portão 11, portão 11, está livre, chame táxi. Chama na bola táxi, 3897. Alô, Salvador, Golo. O 601 no pushback e acionamento na ponte 04. E pra iniciar, Golo 601. Escuta. Meu quilo de Lima, Ciane, identificação, autorizada a chegada manda, desça para 4 mil pés com ajuste na 09. Salvador, uma excelente tarde, meu Xanar, 6259, ponto de espera da 1-0-9. 6259, a linha decola da 1-0, vento 1-0 graus, com 1-0 nosso. A linha decola da 1-0, 6259. Alô, Xanar 6201, no pushback acionamento. Aguarde, Xanar 6201, previsão em mais de 2 minutos. Guardando. Salvador, pode voar a Brig, o Tango Nova Embereco? Tango Nova Embereco, coordenando com Recife em 1-33-25, alterna 1-33-95. 3325, confirma a secundária? 1-33-25, alterna 1-33-95. 3395, obrigado. Decolador 21 no controle 19 decimal 8, bom voo. 19, 8, boa. Montador de Salvador, muito boa tarde, Xanar 6259, passando mil pés na Dael, olhando a brilha. Xanar 6259, contato radar, saída Dael, nível 360. Autorizado 360, direção 6259, pode voar direto de Brito, senhorita. Tudo presente. Autorizado? A princípio, autorizado Leda, da presente. Leda, da presente, 6259. Whisky Romeo Romeo, desça para 2 mil pés, ajuste permanece, livre LS, reporta estabilizado. Romeo Romeo, livre LS, reportará. Serra Lima, desça para 3 mil pés, ajuste permanente. 3 mil, desça Serra Lima. Salvador, uma boa noite, Lona 601, está com a ponte de terra, pode capuchar no zero. Lona 601, ali, mantenha no zero. Me mantenha no zero, Lona 601. Parte principal, Índia e Alfa, ponte Espera Torre 118, decimal 95, altímetro 1011, deu uma boa e boa tarde, tá 3897. Parte principal, Índia Alfa, ponte Espera 3895, tá 3897, boa tarde. A 201 vai coordenar com a equipe do solo após a passagem retaguarda do arrepois da TAM. Após o mesmo, está livre iniciar no 62, chame táxi, chame na 6201. Após o TAM, vai iniciar, chamará para o táxi, 6201. Decolada 125, controle 19.8, bom voo. Avião 8, boa. Tem 19.95. 19.8, Romeu, obrigado. De nada. Controle Salvador, boa noite, voo 1601, Nicolás Perfil da EL, Lida Bridge. Voo 1601, contato radar na decolagem, perfil da EL, nível 360. Daí é o 360, 601. Pronto. 3897, mantenha a ponte espera. Mantenha 3897. Elefa, aciona 5572, controle 119, decimal 8. Segundo 567, portão 2, chame pronto, pushback, acionamento. Pronto, pro táxi 6201, né? Puxa. Estamos com o 141 a bordo, 35 de autonomia, está na Guarulhos. PLB confirmando 141? Afirmativo, 141. Bate o principal Índia e Alfa, fonte espera torre 18, decimal 95, altímetro 0111. Tenha um bom voo e boa tarde, acho que não é 6201. Obrigado, bom trabalho, até a volta. M259, suba restrito para o 340. Restrito, linha de voo 340. 340, Baixamento 6259. Voo no 601, suba restrito para o 320. 320 restrito, voo no 601. Na 259 Recife, ou na 3325. 3325, na 259. O Serra Lima está cruzando 3800 para 3000. Quilo Serra Lima, desça para 2000 pés, ajuste na 091, autorizado LS, reporta estabilizado. 2000 vai reportar estabilizado, Quilo Serra Lima. Estacionar 6201, agora número 1 no posto de espera. A gente mantém o posto de espera. Aqui, Romeu Romeu, solo aos 30, livre à direita, solo 121, decimal 9. Solo 219, boa. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, aqui Romeu Romeu, posto de espera. Livre, cruza alfa após quilo até o pátio 3, fica atento ao balizador. Provável posição 01 aí do pátio 3, o Whisky Romeu Romeu. Devido à aeronave aqui na mesma saída, vai manter o ponto de espera. Quilo Serra Lima estabilizado, localizado lá. Sim, 18.95. 18.95, boa noite. Boa noite. Aí, Salvador, Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, reparte externo. Gente, Lima. Controle Salvador, boa noite, é 3897. Na 3897, contado radar, pesquisa da El, nível 340. Na da El, 340, 3897. aqui do Serra Lima está passando externo, baixado travado, tem intenção de pouso na 17. Sente regras visuais aos 33, segue para 17 com base pela direita, reporte base para final 17, aqui do Serra Lima. Gente, mora na base da 17. 6201 ali, mantém 10. A linha mantém, 6201. Quilo Serra Lima na base, vai gerar final da 17 e baixar travado. Quilo Serra Lima, livre pouso na 17, ventuno no 0 graus, cono 0 nós. Lima. E 201, livre decolar da 10, ventuno no 0 graus, cono 0 nós. Intercepta para Zulu 16 e prossegue conforme. Decolada 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto bridge. Aciona 5005. Controle 119.8. Ok, 360 aprovado para confine com o borde, plano de voo. Decolada 10, curva direita, da El Leda Bridge. 5005 no transponder, 198 é o controle, voo 1233. Sua rota? Conforme plano de voo, é para o Zulu 10, bridge, é para o Zulu 6. Correto, 1273, portão 3, chame pronto, pushback, acionamento. Chamaré. Decolado aos 35, controle 119.8, bom voo. 19.8, obrigado, boa noite. Boa noite, acionário 6201. 6201, boa noite, contato radar, saída da El, nível 360. 360 no Dael, possibilidade de voar direto da El, Leda? Pós 2000, autorizado Leda. Pós 2000, direto Leda. Serra Lima, solo aos 3, me informa o pátio. Gente, livre táxi, pátio 5. Guardião 06, decola da presente. Vento 1 no 0 graus com 1 no nós, altímetro 1 no 0 no 1, reporte fora do solo. Romeo, informate. Deixa me táxi, bono 567. 601 Recife, zona 2545. 2545. Valeu, control 25491. 25491, cleared. I'm on arrival, send and maintain 4000 feet, emission 012. This is zone to 5000 and by amount. Trip 5491. Tango 940, Guarulhos nível 360 está autorizado via Pesulu 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, após intercepta Pesulu 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trivi e após conforme. Decolada 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5011, controle 119, decimal 8. Pés no litoral para Ondina. Enche 500 pés, aposta na final para pouso, Guardião 06. É. Foi meu nível autorizado e o transponder vem utilizando o 940. Correto, 940 no portão 5, chame pronto, pushback, acionamento. Request Dona. Mike, Mike, Papa. Good evening. Go ahead. 5491, to intercept localized course, sector left, heading 130. 30 to intercept localized course, tip 5491, thank you. Departure runway 17 or runway 10, Mike Papa Papa. Batango Mike Papa Papa, clear to Rio de Janeiro, Sierra Bravo, Romeo Juliet, flight level 430 via Upper Zulu 10 until SMAP, Echo Sierra Mike Alpha Papa, SMAP. Then fly direct Luvit, position Lima Uniform Vitor Tango Oscar, Luvit. Then fly direct Bravo Bravo Charlie. Barbacena. After that, according flight plan route, departure runway 17, after departure, turning right, right turn, dial departure, then fly direct to Lida, and after bridge position, Bravo Romeo India Delta Echo, bridge, call code 5553, and control departure frequency 119.8. Correct, Mike Papa Papa. Crew confirm persons on board. Okay, to Seraph, call 118.95 at the tower and ultimate set 1012. Have a good flight and good day, Mike Papa Papa. 118.95. Sequência livre. Lima Delta, hoje só um minuto, cópia. Reference in the sector. Do you allow the continuous descent to 2000, tip 5491? Tip 5491, send it to 3000, seat can 8102, 3000. 1000, roger. Tá no 45, Eros, tá? 7, papapá, Lima Delta Whiskey, BH, nível 280, está autorizado via Bezulu 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Echo, Bridge após intercepto Bezulu 16, prossegue na Bezulu 16 até Mike Uniform Delta Kilo India, Mudik, e após, conforme o plano de voo, decola da 17 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge.